4-0-9 transpondo, vamos chamar táxi. Já vou botar. Final, o piso está 1-0 estabilizado, azul 4-1-1-2. 4-1-1-2 da azul, complete, chame torre 118-95, bom pouso. Muito obrigado, 1895. Torre Salvador, muito boa tarde, estabilizado, final 1-0, azul 4-1-1-2. Azul 4-1-1-2, continua em aproximação. Reporte baixar travado. Sentiu, 4-1-1-2. Conhecimento no controle dos setores adjacentes da presente frequência livre. Frequência livre, o Zulu de Gatia. Voo Papá, decolado ao 03, presente para o até o 030, chame o controle 1208. Voo Papá. Trem baixado e travado, azul 4112. Sente pista no zero, pouso autorizado, vento 140 graus, 10 nós, azul 4112. Pouso autorizado, pista no zero, azul 4112. Muito boa tarde, oficial Tribuane, de Serena Rua. Vira uma segunda e fui para o controle do Leandro Norte. Request para a linha. Port 021, Skulkaden, descend to flight level 070. Cleared my correction, it's cleared both arrival. Both arrival, down level 70, oficial Tribuane. Register 250 knots, support go 021. Register now 250 knots, confirm? Yes, register 250 knots, 215 knots. Os 8 knots, teria condições de decolar na pista 35? Papa, Tango, Oscar, Papa. Oscar Golf Papá, contato radar na decolagem, mantém o rumo até 3 mil pés após direto conto. 3 mil pés após direto conto, Golf Papá. Bondo 076, descend to 2000 CTNH 1017, do you have conditions to fly Duna by now? We can now turn about Duna, Conda 076 and descending 2000 feet. Oceaner 6314, desça para 3 mil pés, ajuste no 097, vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente pro, o limite será o localizador. Ok, 3 mil pés, mantenha presente pro, localizador 6314. And receive Conda 076, fly direct to Duna Conda 076. Direct to Duna Conda 076. Alpha, ponto espera, 1-8-9-5. Vou ligar no teste, obrigado pelo trabalho. 021, it's cleared now, flight level 050. Level 50, it's now 021. Escapa, apagou o controle. Oscar Papa Golf Controle. Oceano Alfa Tango decola do Mundo Plaza, está em direção da linha do litoral, 500 pés para Salvador. Olha, Alfa Tango Litoral Sul, 500 pés. Positivo. 1-2, no solo, a 06, libera direita, solo 1-2, indo 19. 2-1-9, obrigado. Está restrito aí o nível 030 conforme o perfil. O vento 160 com 8, pista 35, decolagem autorizada. E uniforme zero. Solo, Salvador, muito boa tarde, azul 4112, livrou. Agora táxi Way Alpha, a pessoa. E a Alfa, a gente reporta antes da Juliette, o azul 4112. 076 to the local. Advisor, turn left, heading 160. Left heading 160, Condor 076. Channel 6314, reautorizado 2000 pés, ajuste no 017. 2000 pés, 1017, 6314. Azul 4462, desça para 3000 pés, ajustado no 017. 3000 pés, no 017, aeronave da Azul, autorizado para o estudar em estacionamento, até 5.5.6. Azul 4462, Juliette para o 08. E Juliette para o 08, 4192. Decolado da 35, agora na sua escuta. Bravo Uniforme, Sierra, contato, suba restrita a 3000 pés, direto Momoda presente. 3000 pés, direto Momo, Bravo Uniforme, Sierra. 6314, intercepto localizador nessa proa, reporte estabilizado. Ok, nessa proa localizador, reporte estabilizado, 6314. Oscar Papagolf, suba sem restrição, nível de voo 050. Espera aqui para prosseguir, Baca. O Azul 4065 tem condições de ingresso e decolagem imediata? Inicialmente está restrito 2000 pés até a décima milha de Salvador? Sim, a gente tem condições do Azul 4065. Autorizado, linha decolar, pista no 0, 150 graus, meia dúzia nossa, altímetro no 0, no 7, restrito 2000 pés até a décima milha. 2000 pés até a décima milha de Salvador, Azul 4065. Quebec, livre acionamento, chame táxi. Establish IRS 10. 0076, complete final and contact tower 118.95. Choose. 118.95, choose Condor 076. Azul 4462, vetor radar para o sequenciamento. Mantenha presente proa, o limite será o localizador. Presente, mantém proa, lock, o tipo, Salvador Tower, good afternoon, Condor 076, established ILS 10. Condor 076, the traffic site, continue approach, stand by landing clearance, runway 10. Roger. 500, Alfa Juliette Romeo. Afirmativo, eu tô com um sigilo aproximando para 35, o tráfego vai liberar para a bata. Pode prosseguir até a cabeceira aguardando para a decolagem, Quebec. Pés ajustado 1017. 2 no pés 1017, mas apenas. Pode, ao buscar no lote, pode interceptar o 4462? Afirmativo, vai interceptar nessa pro 4462. Obrigado. Report kill 021, I form traffic 11 o'clock, 16 miles on north. Westbound, passing now 2,500 feet to 3,000 feet, Sierra Romeo 22. Bravo Uniforme Sierra, informa o tráfego, posição de 2 horas, 14 milhas, rumo sudoeste, passando 080 para o 050, um Airbus 330 do Airport, da Portugal. Cliente, o Bravo Uniforme Sierra, porém não visão. Até a bata, à esquerda pela grama, atentando a esteira do 767 cruzando o eixo. Reporte solo controlado, Tchalafatã, considera solos 1, 2. Boa, positivo, vai pela área gramada da esquerda, abaixa, atenta a estrela turbulência do Condor. 65 contato, sobe sem restrição ao 340 da presente direto Leda, após Leda Bridge. Sim, sem restrição até o 340, direto Leda, Leda Bridge. Posso afastar? Ok, o tráfego à sua direita pela grama com segurança em condições? 140 com 10, livre, Quebec. Reduce speed now 200 knots. Reducing 200 knots, that's ground 0-1. Uniforme Sierra sob sem restrição 120. Ascendendo ao 120, bravo de frontier. Airport Gill 021, it's cleared now, descend to 3000 feet, TNH 1017. You are cleared from restrictions at Pelo position. Down 3000 feet, TNH 1017. And we don't have now restrictions at Pelo position. 1807 reautorizado 4000 pés ajustado no 017. 4000 no 017. Salvador, está passando o Victor Mike Quebec, decolando, você escuta? Vitor Mike Quebec, 1000 pés, corredor Axé, reporte farol da barra. Quando possível, ser chamado de pouso para Cairives. 1000 pés, reporte farol da barra, 8-1-5, Vitor Mike Quebec. 8-1-5 seria a hora do presente. Confirme, quando possível, chamado de pouso. Silêncio Quebec. Alfa no ponto de meta, 1-0, torre 102-95, ajuste no 0-1-7, vai ser 5-8-6. Tráfego Salvador, muito boa tarde, Oxané 6327, paciente da OS. Posição 1, passando o cópia para Ariel, 220. We are clear to intercept the localizer. So you lose the communication, it's clear to intercept the localizer. Okay, you have to go to the controle alterando, muro 20, decimal 80, espere no transponder 5502, recebeu o Sané 3327. Voyager, Juliet, 10-11, Condor 076. Voyager, Juliet, 10-11, Condor 076. Posição 1. 4462, continuando a aproximação, rebote no externo, baixar e travado. 38. 038, copiado, bravo no Forte Sierra. Salvador, boa tarde, objeto 2, 6.0, 0. 8.56, mantém ponto de espera da pista no 0. Mantém ponto de espera, objeto 2.6. 2000 feet, can H1017. Left heading 140, that is down 2000 feet, can H1017. Clear file as runway 10, it's canal 021. Cargo Golfo Papá, controle. Nossa, Golfo Papá. Só segue até Conde e depois retorna para Salvador? Afirmo, via Golfo, é fora teste de navegação de chuveiro de Golfo. Ciente. Terra do Baixão travou, passa a ser azul. Azul 4462, autorizado pouso, pistão no 0, vento 150 graus, 089. Autorizado pouso na 10, azul 442. Alfa, Alfa, Alfa, Juliette, minha 314. prossiga. Autorizado via corredores descendo para 1 no mil pés, litoral norte, Oscar Rolf Papá. Modificados 1-8, 1-8, Oscar Rolf Papá. 5856, quando autorizado, tem condições de decolagem imediato. Afirmo, 7856. Embraer da Azul, corta final, alinhar e manter após a passagem do Azul. Após a passagem do Azul, alinhe e mantenha, 7856. 065, chame Recife, 1-25-1, alternando no 3325. Salvador, agora 396, bom dia, boa tarde. 396, mantém escuta. Azul 4065, copiou as frequências de Recife. Afirmativo. 1251, alternado 3325. Obrigado, bom trabalho. Realmente. Portugal 021 are established on the localizer. We are now established on our last of Portugal 021. Tech Tower now 118.95. 118.95, Portugal 021. Deus, bom tarde, muito obrigado. Não nada. Gol 1396, muito boa tarde, acena identificação, desça ao 70, chegada à Mari. Muito boa tarde, Salvador, acena até o 70 na Mari. Salvador, muito boa tarde, é o Portugal 021. Salvador, boa tarde, acena até o 70. Down and lock, é o Portugal 021. Quebec para informação, temos o tráfego do Alfa Vitor Juliette agora na escuta do controle, seguindo via corredores. Está livrando 060 para o no 1500, tráfego agora no través de Cairo Lourenço. Presente Quebec tem frequência livre, bom voo. Salvador é o Azul 4113. Sente na sua escuta. Portugal 021, clear to landing, runway 10, wind 150 degrees, 1-1-0. Let's land, Portugal 021. Web 5856, decolar 221, chame agora o controle 120.8. Controle 120.8, Web 5856. Vamos para Campinas. Dole Salvador, boa tarde, objeto 5856, cruzando 2700 pés. 5856 da web, contato Subal 350, perfil Puka Jamo Zipar. 350, saída Puka, transição Zipar, objeto 5856. Fabilizou, 807. 807 da Gol, torre 718-95. 18-3, ok. 18-95, 95. Dado nível 320 para Brasília, peso 197, 90 decola, primeira direita, arbore nessa 208, é o controle 5591 no transponder, o Ocean é a 6321. Voltarei. 5627, flight at 0665, Alta Plateia. Autorizado, Aracaju, 190, Bolsa 77, Curva Esquerda, Pouca, Transcontrolho. Controle 1208, Transcontrolho 5521, 3565. Olá, 5527. Juliette, que é daqui, lá faz para o setor oeste da ilha de Itaparica. Zero, vento 130 graus, 099. Gente, livre pouso, boa noite, 07. Que Luiz, que decolou 223, mas agora controle, 120, décima 8. Mari Zuna. Mari Voaduna, 396. Alfa Juliette, Romeu, controle. Mais escuta pra cima. Tem condições de voar direto para Vera Cruz da Presente? Afirmativo, da Presente para Cruz. Presente direto para o corredor Vera Cruz, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu. Bravo que Luiz, que no meu pé, corredor Axé, reporta através de farol da barra. Para informação, tráfego do Juliette Quebec Hill. No momento em ascensão para exercício de paraquedismo em Veracruz. Leva o uniforme e ferra o controle. Tranquilo. Tome Recife no 288, alterna no 260. 288, 260, grato, tenha um bom final de domingo, bravo, qualquer. Igualmente. Vou na 649, ali mantém, que observa no 0. 4-5. Recife 1-2-6-8-5, até 1-2-4, 1-5, FGS 5-8-6. 1-2-5-4-5, 125, decimal 45. 1-2-5-4-5, FGS 5-8-6. Dois, boa tarde, senhora identificação, voo e bom se dá presente, reporta no ideal de descida. 1-2-1-2-1-9. 2-1-9. Autorizado. Agora sob contato radar 71 milhas nordeste de Salvador. 150 graus, 109. Ajuste no 097, livre final e LSXR reporte estabilizado. 2017, estabilizado X-ray, 390. Avança da Juliette. Position and call ground 1-1 decimal 9. The position 1-1-9, south. Civil. 0-1, we are approaching Juliet. Fire from the SG, south. Juliet, gate 1-0, south 0-2. Tá estimando o través de Veracruz em mais 3 minutos. E o tráfego do Bravo que Luiz, que no momento está no através de Jaguaribe. O tráfego está na nossa escuta, é o tráfego do Alfa, Juliette e Romeu. Vai, escuta pra cima. Na rotatória, Alfa Golfo Papá. Alfa Golfo Papá, Torre 198, decimal 95. Papá. Rodolfo, Alfa Golfo Papá. Alfa Golfo Papá, tráfego avistado. Apresente autorizado. Final da nossa site, após 3 milhas. Passará, Alfa Golfo Papá. Salvador, muito boa tarde, Golo 649, passa 1700, no perfil da Dayon. Golo 649, contato Subal 240, após 2000, direto Leda, após Leda e Lelos. Gente, após 2000, direto Leda, Leda e Lelos. Alfa Juliette Romeu, autorizado, direto Paripe. Alfa Juliette Romeu. Alfa da Juliette, agora 807. Juliette 04, 1807. Milhas, 35, Alfa Golfo Papá. Alfa Golfo Papá, está autorizado o pouso, pista 17, vento 1, 40 graus, 08. Gente, após ingresso e porta do Gol, posição 4, livre busca e treinamento, para a 6327. Desça para 2000 pés, ajustado 1017. Autorizada final ILSXV, reposta estabilizada. Então, 3217. Desça 2000, ajustado 1017. Autorizada ILSXV, pista 90, 3217. Reposta estabilizada. É bem aquilo? Prossiga para o controle. Passando 55. Gente, o Juliette Quebec Kilo reporta no 070. Esse controle. Tango Fox, Tango Oscar, prossiga. Fox, Tango Oscar, Oceane 0173, modo normal. Ah, reporte ingressando no caixa pregos no 1500 pés. Confirme seu POB. Confirme. Você tem chamado por através de caixa pregos? Então o senhor vai programar o seguinte: o senhor vai contornar a ilha de Itaparica pelo setor oeste. Eu vou ter lançamento de paraquedista na vertical de Vera Cruz. Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, prossiga. Está pronto para lançamento. Visual com o tráfego do Alfa Juliette Romeu agora.